2685, 2545, no 170, boa. Controle Salvador, boa noite, voo 1172, informação Tango, descendo a 170. 1172, foi na proa do... Chave, correção, foi na proa de TAP, descendo para nível de voo 050. TAP 050, voo 1172. 300. Ciente, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, continue 6074. Bom, 972, boa noite, acione identificação. Dessa via, chegada a Mari para nível de voo 050. Após o TAP, programa será aviso 366. Ok, após essa via, até 5000, após o TAP, voo 366. Obrigado. 9031, no chame Recife, 128, decimal 35, alterna 12510. 2835-2590-9031, boa. Boa. 3891 direito na 211, no salão 105. Eterna 211, 3891. Plan 3398, acione a identificação, desça para nível de voo 060, via chegada à Mare. Voo 1972, confirma o sindicado. Tendo 3110. Usa para 2509, segue tráfego da companhia, posição de 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 100. Para o 050, Boeing 2228 ali mantendo zero. Passando 2228 ali mantenha aguardando. Salvador, boa noite, segundo 274, pode ser o nome do centro. Chileno 074, direito 9211, Sol Salvador. Direito 211, Chileno 6074, boa. Reposta passando o serviço 366. Ok, 17 é 2.500 pés, com 1.017 após etapa e voa direto 366. Presente, está autorizado 366, gol 972. Está presente então 366, 972. Vento 11, 22 graus, 9 graus. Batalha 22, 28, iniciando a decolagem. Gol no 354, ali mantém 9 graus. Gol no 354, autorizado da linha ali, manter, alto 0. Ali mantém 9 graus, no 354. 354, autorizado da linha ali, manter, alto 0. Oi, Salvador, boa noite, Passaredo 2228. Passaredo 2228, está sob contato radar, suba para nível de voo 180. Qual que tem condições de cumprir o perfil superior da carga? Restrição superior. Afirmo, compre 2228. E sem restrição, nível de voo 180, Passaredo 2228. Sem restrição, 180, 2228. Estou no 972, desça para 4.000 pés, ajuste no 017. Passaredo 2228, está presente, vou direto a Lefa. Direto a Lefa, 2228. Voo no 972, desça para 2.100 pés, ajuste no 097. Está autorizada para o final do procedimento RNAVE, reporta passando 366. 2.500, com 1.017, reporta no 366, precisando no 972. Voo no 972, sindicada. Agora 250. Gente. Na 3398, desça para 4.000 pés, ajuste no 017. 4.000 com 1.017, tá? 3398. Decolado 23, controle Salvador no 208. 208, muito bom, vai ficar. Contra Salvador, muito boa noite, Golden 354. Aeronave? 354, boa noite, cara. 354, boa noite, está sob contato radar Subal 230, do presente direto Jamo. Está presente direto Jamo, tem sessão para 230, 354. 3398, canceladas as restrições à frente, desça para 2500 pés, ajuste no 017. 2500, com 17, dá 3398. Sete dois, completa final do RNAVE, torre 1895. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1172. Confio. 1172, no RNAVE. Sente, aguarde autorização de pouso. Reporte 372. Aguardando, 1172. Gol 1098, livre decolagem, dá 10, vento uma centena de grau, 099. Cruzada a decolagem, 10, gol 1098. Gol 1228, sendo identificação. Foi direto na Rádio 366, descendo para nível de voo 050. 366, descendo 050, voo 224. 0 no controle. Fez 398, autorizado a RNAV, reporta passando 366. Autorizado, o 372, o 1172. Livre pouso no 0, vento 1100 graus 08 nós, gol 1172. Livre pouso no 0, gol 1172. Vídeo no 354. 062, a sem identificação, desça para nível de voo 060. Está presente voo de serviço 366. Controle Salvador, bom dia, gol 1098, Fuca, 2000 pés. 28 de agosto, está sob contato radar Sumal 370, após 2000 pés direto Jamo. 2000 pés direto Jamo, gol 1098. Passou 66, está estabilizado, visual com o campo 972. 972, torre 1895. 89. Bom, na 354, está autorizado, presente direto Aracaju. No 354, da presente esquerda Aracaju, muito obrigado. Control 1172. 1172, 1211, pronto. Então, Rio, gol no 972, tá na final, tá certo, lá. 1972, autorizado pouso, estou na 0, vento 1-0, grau 08. Teve pouso, 972. 525, passa de grau, boa noite. 98, passou, tem realizado 3, linha nem estabilizado. 3-3-8, aguarde autorização de pouso. Aguarda, 3-3-3. Controle gol 2098, 1098. 098, prossiga. Autoriza zipar? Sim. Autoriza zipar? Não tem inicialmente perfil da saída? Tem um tráfego da companhia, agora para Aracaju, passando nível 200 para o 230. A gente vai coordenar com o centro, mas eu acho bem provável que não autorize, faz o cruzamento de nível e tudo mais. Então vamos ver. Sim, se puder coordenar com eles, a gente agradece. Coordenando. Bono 228, desça para 2.500 pés, adicionou 097, autorizado R9, é porta passando 366. 2.500 pés, descendo, primeiro 27 vai reportar 366, eu vou 228. 098, está com registro preciso, o senhor mantém o perfil da saída. Sim, mantém, Bono 098. R98, autorizado pouso, pistola 0, vento uma centena de grau 08 mais. Autorizado pouso, pistola 0, na frente, 398. Então 3398, direito no 211, só o servidor. Bono 098, suba restrita nível de voo 350. 350, 0, voo 9098. Voo 9098, está autorizado a presente a PROD IBC, Índia Vitor Serra, Índia Kilo, restrito no 350. Gente, direto IBC, restrito 350, voo 9098. Voo 0098, está presente, chame Recife no 2685, alterno no 2545. 2685, 2545, obrigado, voo 9098. Nela, bom voo. Certo. Azul 4062, desça para 2.500 pés, ajuste no 017, cruzada final do RNAV, da porta passando 366. 2.500 pés, autorizada final do RNAV, da porta passando 366. Está passando 366, autorizado, RNAV da 10228. Usando 366, 222, tá bom. 40, correção Gol, 228, correndo no 895. 295, 222, boa noite. Boa noite. Da RNAV 10. Uno 228, aguarde a autorização de coisa. Tá, agora, o 228, boa. Voo 228, autorizado pouso, pistola 0, voltando na centena de graus 08. Livre pouso, 0, voo 228, boa. 3066, azul 4062. Azul 4062, completo sinal do RNAR, correndo no 895. Salvador, boa noite, azul 4062, sinal 88, no desenho. Azul 4062, continue a aproximação, 4372, embaixo do lado. No 228. Geladeira. Alto. O solo aos 41, direito no 21, décima 1. Décima 1 na direita, vou 228, porra. Autorizado pouso, pista 10, 4062. Azul 4062, solo 44, direito no 21, décimo 1, 1, 1, 1, confirma. Direito no 21, 4060. número voo 1592. 1592 da Gol, boa noite, essa é a identificação, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no meia da presente na Vitor 366. Presente 366, descendo para 2500 com 1516. 1592, autorizado o sinal do RNAV, reporta passando 366. Reportaremos passando 366. Salvador, boa noite, está na identificação dessa para 2500 pés, produção da Vitor 366, ajuste no 0 no 6. Vitor 366, 2500 pés, no 0 ou no 6. 592 passando 366. 592 completa final do RNAV, corre no 895. 895. Por algum 1592 passando 366. Autorizado pouso 1-0, vento uma centena de grau 07 nós. Entre pouso 1-0. 592, o sol foi 1-2, direito no 2-1-1. 2-1-1, agora